Olá a todos, o meu nome é André Barros e estou aqui no Frequência Cardíaca. Espero que tenham curiosidade em conhecer este meu último disco, chama-se In Between, e para ele contei com a colaboração de Mirra Ros, uma cantautora islandesa, de Rodrigo Leão e de Tiago Ferreira, e ainda de José Carlos Duarte para os arranjos de percussão em três dos temas do disco. Um dos aspectos que me deu mais prazer neste álbum foi a possibilidade de poder voltar ao estúdio Sundlogan, na Islândia, em Alafoss, onde havia estado em 2012 a estagiar, um estúdio fundado pelo Sigur Rós, mas desta vez para gravar o meu trabalho e em colaboração com a Mirra Rós. Espero que gostem desta colaboração e que tenham curiosidade também em conhecer mais o trabalho dela. Interest in the ocean.

Olá, daqui fala o Rui Estevão, da Antena 3. E sempre que posso, ou seja, quase sempre, ouço a frequência cardíaca. Divirtam-se. Waiting by is a good sign. Aos relevantes, ouve coisa cardíaca. Thank you. Olá, o meu nome é Ricardo Ribeiro, do pedal de distorção, e ouço a frequência cardíaca. Sejam felizes. Oh, E habitualmente escuto o programa Frequência Cardíaca. Come back to me again. You're lovely, lovely.